abra o coração, ouça essa canção e eu vou cantar. De tanto sofrer, de tanto apanhar, foi que eu aprendi tanta coisa eu fiz, mas foi com Jesus que eu conheci o que é ser feliz. E hoje estou aqui para te ajudar a se encontrar. Dê uma chance, Ele te ama, Cristo te ama, te ama, te ama. Não fique triste assim. Para por você, basta um passo dar e nele confiar, tudo vai mudar. Dê uma chance. Ele te ama, Cristo te ama.